é o nosso gramofone carnavalesco pela Cultura M. Gilberto Alves cantou de Vitor Simão e Fernando Martins, Vou Beber. Nuno Rolandi, João de Barro e Alberto Ribeiro, Tem Gato na Tuba. E Dalva de Oliveira, de Armando Cavalcante, Clécio Caldas, Maria Escandalosa. 8h38, Rui Rei. Todo mundo grita, estou aí, nessa marmita. Quando ela mole com os seus quadris, eu bato palmas e peço vida. Ai, mulata, cor de canela, tal, tal, tal, tal, tal, e ela. Branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal, é a tal. Sei lá se vou, se fico.